Rádio Diário Gospel. Uma programação com os princípios verdadeiros da Sagrada Escritura e da informação qualificada. ZYK 267, 570 kHz. Rádio Diário Gospel, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uma emissora do Grupo Diário da Manhã de Comunicação. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar. Voar, voar, voar. Se nem as comprovações científicas estão a salvo de questionamentos, assuntos que geram debate podem acabar distorcidos por diferentes pontos de vista. Essas perspectivas podem ser facilmente confundidas com fontes oficiais de informação. Por isso, quando o assunto é processo eleitoral, fique atento. Siga os canais da Justiça Eleitoral. Democracia com confiança e transparência. Ao escovar os dentes, feche a torneira. Durante a escovação, se deixá-la aberta, mais de 12 litros de água descem ralo abaixo à toa. Seja consciente. Ponha num copo apenas o necessário para bochechar, limpar a boca e a escova. Se fizer assim todos os dias, em uma semana, mais de 80 litros de água podem ser economizados. E em um mês, são aproximadamente 360 litros. É água que poderia ser usada para matar muita sede por aí. Pense nisso. Evite o desperdício. O bolso e a natureza agradecem. Reportagem Vitor Abreu. Ministério da Integração Nacional. Governo Federal. Ordem e Progresso. O tempo é hoje. A hora é agora. Diário Gospel. Diário Gospel. A rádio da sua família.